6143, solo os 36, livra à direita, solo 12, 1 decimal 9. Direita 19, perdão, 143. Prossegue Alfa, continua em sua Juliette. Solo Salvador, Ocean Air 6201, está pronto para ataque, com 163 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Pesado táxi, via Indy Alpha, na ponte de espera da 10, chame torre em 1895, QNH 10106, boa viagem. Indy Alpha, ponte de espera 1895, 1909, na Juiz 6201. 567, ainda cola da 10, vento 150 graus, com 99. Na escuta? Alô 869, aeronave à frente está no mesmo nível, mesma rota, nós podemos coordenar a mudança de nível com o centro preciso para evitar a espera. Aceita o 380? Gente, guarde, vamos coordenar. É 143, ingresso na Juliette, plantão 4. Puxa, vem questionamento azul 6, azul 4206. 06, prossiga? Puxa, back e acionamento. Pronto pra cópia? Tá ciente, boa. Tá ciente da novela contra 350 Salvador, ou Recife. Salvador Recife, 350 nível autorizado, via Rampiusk 58. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Mono 208 controle, acione 5054. 350 autorizado para Recife, decolada 10, curva esquerda, Pucaracaju, via 358, controle 208, 5054, transferência azul 4206, puxa-back a tramé. 208, está livre, reporte táxi. Isso é um ataque. 8-69, eles decolaram no zero, vento no 60 graus, com 9 nós. Dois zero ali, mantendo o zero. Mantendo o zero, 2-0-1. Decolado 242, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, 69. Controle Salvador, voo 1869, Arbor, Elefa. 9, boa, contato, radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. 360, Arbor, boa noite, 69. Leva, Tan 3567. Livre, direto Leva, 3567. Obrigado, vou na Leva, 3567. 1869, apenas para confirmação, está autorizado nível 380 pelo Centro Recife. Cliente, atenção ao 380, vou na 869. Zero, livre decolagem 1-0, vento 1-60 graus com 9 nós. Livre decolagem 1-0, carregado 2-0-1. Boa noite, 69, solicita pro Adelefa. Visual, direto Adelefa, 869. Adelefa, boa noite, 69. 308, boa. Sou de Salvador, Oxoné, 6201, ó. R 6201, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360 da EL, autoriza pro Leda, senhor? Direto Leda, está livre. Pro Leda, 6201, contato via Indy Alpha, ponte esperador no zero, chame torre em 1895, QNH no zero, no meia, boa viagem. Recife 67, chame centro Recife em 1260, alterno 288, tá? Recife 67. 260, 288, 3567. Centro, boa noite, menor. Afirmativo. Centro agora em 1260, alternando 288. Boa noite, menor. 260, 288. Boa noite, menor. Zero graus com 9 nós. 4-6, decolador 5-3, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Boa noite, Azul. 4-2-8-5, cruzando no momento 1000 pés. Confirmando, 4-2-0-6. 4206, contato radar na decolagem, suba 350, saída Puca. 350, saída Puca, Azul 4206. 6201, chame Centro Recife, 251, alterno 3395. 125, 3395, chame 6201. 3395, suba. Salvador e Léo, agora estão de Cacobre. Azul 4. 4206, está mantendo a proa 070 aqui. São mais 5 milhas mais para evitar formações aqui na frente, ok? Foi uma paralela rota. Gente, após desvio, voo direto Jamo, o Azul 4206. Partiu, após direto Jamo, Azul 4206, subindo para o nível 350. Leda Motiva. Controle de Salvador, mas boa noite, 3546, 5 da novembro. 3546, boa noite, é autorizada a chegada, manda essa para o nível 050. 050, perfil Amão 35, 4-6. Azul 42067, Centro Recife, 12685 e alterne 12545. 12545, boa noite, obrigado. Salvador, eu agora o Xangai 62, 59, 60 da novembro, quando precisa autorização para Guarulhos, plano 320. 6259, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, Vieira Peso Lulu 10, Bridge, Vieira Peso Lulu 6, Bravo Teu Zulu, DCD Drive após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Mótica. 1208, controle, acione 5073. Autorizado nível 360 para Guarulhos, pela Upper Zulu 10, após 3, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13, após plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, da El a saída. Até a posição Motiva. E controle do deserto de cima 8, transponder 5073, Pochanel 61, e a 12 próximo. Depois do estacionamento. TP5446, desça para 2000 pés, exceção 06, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Gente, autorizado descer para 2000 pés, sinal 06, permanece estabilizado, TP5446. Sete Guarulhos, agora de porta. E da Mótima. No pátio 3, está livre e postado. 97, pronto, cópia. Guarulhos, 320 nível autorizado, Zero Peçolu 10, Bridge, Peçolu 16, Bravo Del Zulu, trilha, após conforme. Nicola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208 controle, acione 5101. Salvador Guarulhos, 320 nível autorizado, via Amperzulu 10, Bridge, Amperzulu 16, Bravo Del Zulu, trilha após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208 controle, 5101 no transponder. Estabilizou, 35446. 35446, complete sinal, chave torre, 1-1-8-9-5. Torre, 1-1-8-9-5, 35446, 5446. Torre, Salvador, muito boa noite, 35446, estabilizado, final da 1-0. Passou externo baixo e travou 35446. 35446, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 7-9, altímetro 1-0 no 6. Autorizado pouso, 35446. Salvador Vitória, 360 nível autorizado, Zero Peixe 50. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bidev. 1208 controle, acione 5102. Segundo 02, o transponder. Salve, me prossiga. Salve, me prossiga. Poderia confirmar a distância de Salvador? Lucas do November, Deval do 17, poderia confirmar o pátio que se encontra? Pátio 5, Eco Zulu November, Salvador para Serra November, Índia Charlie. 085, decolda no cético, vá direita, inicialmente receita MIPEI, liberação do controle, corredor axé, 1208 controle, acione 5067. Lip 5415, rapaz, a aeronave está acompanhando a força final, ele mantém no zero. Ela poderia confirmar novamente o pátio? Estacionamento táxi, torre em 1895, é Cruzulo 90. 10 está livre e após táxi. Quatro, quatro, meia, solo 1-2, livre à direita, solo 1-2, 1-9. 1-2, 1-9, 3-5-4-4-6. Salvador, o tripe 546. Tripe 546, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 05. Tripe 545, tripe decolardão no zero, vento 160 graus com 9 nós. November, prossiga. O zero no meio, livre táxi, chão para o ingresso. Quatro no cinco, decolado 1-4, controle 1-2-0, decima 8, bom gol. 2-0-8, obrigado, boa noite. Táxi 1-6-4-5-3-20, Campinas 091 na barra. Pesado táxi, via Índia e Alfa, no ponto esperador no zero, chame torre em 1-1-8-9-5, quem negar 1-0 no meia, gol no 645. Alternativo, Índia e Alfa, no ponto esperador 1-9-5, para o gol, 1-6-4-5. Comprando em Salvador, 35-4-5, boa noite. Tripe 5-4-5, boa noite, contato radar, subatário nível 140, vai direto coral. 140, direto coral, 5-4-5. Temer, livre ingresso, repartilhado e pronto. 645, linha decola da 10, vento 160 graus com 99. Linha decola 10, com 94. Salva 3, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Controle Salvador, 35415, solicita para 210 para evitar formações. 735415, autorizado após Livro e Coral. 7210 para livrar Coral, 5415. Tomo 7, ventuno 70 graus com 99. Decolado 118, controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa noite. Puxa, né? Enguia 259, despeca acionamento, gate número 4. 04, vete número 2 no setor, já temos aeronave da TAM, puxando. O 6259. 59, aguardo, tá? Controle 120, decima 8. Controle Salvador, Exolo Novembro, decolou na sua escuta. Exolo Novembro, boa noite, mantém as condições visuais, hoje chama 0 no meia. Informe para o ideal para o destino. Controle Salvador, Exolo Novembro. Exolo Novembro, boa noite, mantém as condições visuais, hoje chama 0 no meia. Informe para o ideal para o destino. 318, senhora, Exolo Novembro. Inicialmente mantém o corredor axé, o Zulu November. Inicialmente o corredor axé é um no meu pé, Eco Zulu November. Livre desvio Carcará 1-3 após desvio Voiduna. Gol 997, sendo boa noite, autorizada a chegada bom, que desça para 4.000 pés, hoje soma 0 no meia. 1645, informo tráfego 2 horas e 8 milhas, um Alfa Tango 72, cruzando o nível 090 para 140, rumo sudoeste. Eco Zulu 90 está autorizado direto destino, livre acessão, nível de voo 085. Cara 13, desça para 2000 pés, ajustando 096, autorizado sinal LS, porta estabilizado. 4 bot. Foi autonomia e alternativa. 3 horas e 45 e alterna Galeão. Autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponte Peredona 0, torre 1 no 8 decimal 95, QNH 10 no 6, boa viagem. 096, ponte 3.14, 3897, 3.14. 359, após aeronave da Tanibra, retaguarda, Tanibra, pós-táxi. Após o SAM, nossa retaguarda, perfeccionamento, tomar ataque, 6259. Voo no 645, sendo centro Recife, 1251 e alterne 13395. Recife, 13395, querida, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Cruzeiro 90, quando possível, sinal de pouso. Alma 3, vai Duna. Aproximando, Alma 3. Nacaralma 3, informa que está na proa do externo. Nacaralma 3, Luna, vai fechar o procedimento, Nacaralma 3. Oceanair 6259 para o táxi 146 a bordo, 5 horas de autonomia alterna da Leão. Já do táxi via Índia e Alfa, no ponto esperando no zero, chame torre em Uno 1895, QNH 10116, boa viagem. 16, táxi de Alfa, ponto espera 1895, Oceanair 6259, obrigado, bom dia. Gol 971, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porte estabilizado. Te mantenho o ponto de espera. Mantendo a 3887. Desce o Cascará, 1-3. Cascará 1-3, completo sinal de Sami Torre, 1-1-8-9-5. Sami Torre, 1-8-9-5. Cara 1-3, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-6-0 graus com 9 nó, altímetro 1-0 no meia. Livre pouso 1-0, cara, tem que passar travando. Mantenha a coral 3545. Nós pronto, ponto de espera do aeronave da frente. 6259, mantém o ponto de espera como número 2. Mantém, 2-5-9. Uniforme Tango Índia, boa noite, voe direto do Duna, desce para o nível 050. Nave 7, após o Learjet na curta final, a linha mantém no zero. E mantendo no zero, tá 3-8-9-7 após linha. Trip 5415, serviço radar terminado, 54 milhas sudoeste Salvador, Samilhéus 1201. Boa noite. 3, solo aos 3-3, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. Decolar decolar dono zero, vento no 70 graus, quaito na. Decolar dono zero, dá 3297. A gente vai ingressar na Alfa, após na Delta, chamar novamente para cruzamento dono 028, Carcará 13. A 259, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 6259. Salvador Vitória da Conquista, 200 nível autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, saída arbor, elefa, após opló, após direto destino. 1208 controle, 5065 transponde. Correto, posta por estacionamento. Colado 35, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 a 3897. Tá no 3, mantenha a posição na Delta e aguarde para cruzamento. Carcará 1 no 3. Tá 3897, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, vou direto Leda. Direto Leda, subindo para o 320, tá 3897. Alfa Uniforme Romeu, informa